Sono le 22:30. No ar, na nuvem, no seu ouvido, próxima estação, é isso, queridas pessoas ouvintes, esse é o primeiro programa, próxima estação, aqui no bairro do Souza, na Serra da Mantiqueira. Esse programa, próxima estação, vai falar sobre as folhas de quem planta, as folhas de quem escreve. E para começar a abrir os caminhos, eu vou falar um pouco sobre o haikai. O haikai, poesia japonesa, poesia oriental, é hoje um dos gêneros de poemas mais praticados no Brasil. O pequeno poema praticado por Matsu Basho desembarcou aqui nos anos de 1920, com poetas vanguardistas e na bagagem de uma pessoa muito especial, Nempuku Sato. Raijin, aquele que escreve haikais, que desembarcou em Santos rumo ao Oeste Paulista em 1927. Ligada à observação da paisagem, à dissolução do ego, a um caminho zen budista, muitas das pessoas poetas do haikai foram nômades, andarilhos, agricultores. Nempuku Sato, por exemplo, veio ao Brasil plantar café e poemas. Agricultores, poetas, pessoas que sabem ler as folhas, sabem ler muito antes as alterações do clima. Mas voltando a Nempuku Sato, uma das características do haikai tradicional, é o chamado Kigo, termo de estação. Nempuku, ao chegar ao Brasil, demorou muito tempo para se adequar aos Kigos brasileiros, tão diferentes dos encontrados no Japão. Levei 20 anos da minha vida para compreender a direção dos ventos, que é completamente diferente da do Japão. Levei 20 anos da minha vida para perceber que o vento sul é frio e o vento norte quente. O Brasil é um país de clima tropical e subtropical e aparentemente não possui quatro estações definidas. No entanto, morando uns 5 anos aqui, pode-se perceber as sutis diferenças e suas respectivas mudanças. Irmanando-se com a natureza, como no meu caso, sendo um lavrador, nota-se perfeitamente tais mudanças. Para a gente entender um pouco das dificuldades de Nempuku Sato com os Kigos, convidamos a poeta Raijin Silvia Rocha. Meu nome é Silvia Rocha e vou falar para vocês sobre o Kigo. O Kigo é o termo de estação utilizado no haikai. Como o haikai nasceu no Japão, lá as estações são bem definidas. E então, pela leitura do haikai, pelo termo de estação que tiver nele, a gente já sabe a que estação está se referindo. Embora a gente também possa usar a própria estação do ano como um kigo no haikai. Aqui no Brasil, mesmo com essa mudança nas estações em relação às estações do Japão, por exemplo, mesmo assim, nós temos os nossos kigos brasileiros. E eu vou dar alguns exemplos de kigos para vocês. Vou começar com um kigo de verão. Chuva de verão, transito no trânsito, chora coração. Esse haikai é da minha autoria. E aí o termo de estação é o próprio verão mencionado no haikai. Agora, um haikai de primavera. As nuvens douradas flutuam no Pantanal, florada de pé. Esse é um haikai do poeta nipo-brasileiro Masuda Goga. E ele sistematizou o haikai aqui no Brasil, fez uma grande adaptação e ele deixou um legado incrível, inclusive um dicionário de kigôs ligados às estações do Brasil. Agora um haikai de outono. Em solidão, como a minha comida e sopro o vento de outono. Esse é um haikai de Kobayashi Issa, haikaísta do século XVIII, discípulo de um grande haikaísta japonês, Matsuo Basho, do século XVII. E o termo de estação outono está explícito no haikai. E finalizo com um haikai de inverno, de Sérgio Pichorin, haikaísta brasileiro. Boneco de neve. Na primeira tentativa, as mãos congelam. E aqui, o kigô, o termo de estação, é o boneco de neve. Muito obrigada. Para conversar um pouco sobre os termos de estação aqui da Serra da Mantiqueira, eu convidei uma pessoa que planta diariamente aqui na região e faz parte do CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Então a gente vai ouvir agora Yuri Almeida. Bom, eu sou Yuri Almeida, trabalho com agricultura no bairro dos Souzas, com agroecologia. Acho que essa questão das marcações das estações, elas são muito importantes. A gente trabalha produzindo, né, com duas grandes estações, uma primavera-verão e uma outono-inverno, e elas são bem marcadas, né? Ali para abril, que começa o outono-inverno, a sensação que eu tenho é de uma paz geral no mundo, assim, né? Parece que o ar fica calmo, parece que o sol fica calmo, as nuvens, né, os ventos. E os pássaros, os bichos, né, as plantas, tudo se acalma, o dia fica mais parado, o mato cresce mais devagar, né? Então é uma percepção geral. Obviamente chove menos, os dias vão ficando mais curtos, mas parece que o mundo todo vai se recolhendo, né? E já é o contrário, agora quando a gente chega para setembro, outubro, parece que o mundo vai despertando, que é esse outro movimento. Então os dias vão ficando mais quentes, os ventos mais intensos, as chuvas começam a cair, o mato começa a crescer loucamente, as plantas todas crescendo, os pássaros ficam mais agitados, né? Parece que tudo volta num ritmo outro, assim, né? E esses momentos eles parecem estar bem demarcados, assim, a gente sente, né? Em casa, eu conversando com a Rê, né, a gente observa isso e sempre observa, olha, mudou. E não necessariamente pela data, às vezes a data que era para mudar, não, ainda não mudou, ainda tá calmo. Daí tipo, não, agora mudou, nosso mato começou a crescer, agora nossa, parece que já estamos na primavera, né? E vice-versa, né, na hora do outono e inverno tem a mesma sensação. Seria interessante trazer o Nempuku Sato aqui para a Serra da Mantiqueira, onde eu moro. Aqui é um pequeno oriente entre Minas Gerais e São Paulo. É bonito isso que o Yuri fala sobre as estações daqui, sobre esses dois grandes períodos. E pensando nisso, eu procurei a Regina Nakamura, acupunturista e uma pessoa que trabalha com práticas orientais aqui no bairro do Souza. E eu perguntei para a Regina como que é essa mudança de estação sob uma perspectiva da medicina chinesa. Na perspectiva do pensamento chinês, as estações do ano, elas são vistas, entendidas e sentidas como um movimento, como movimentos, como a primavera, né, que é aquele que começa, então, onde é favorável o plantio e começam as chuvas e cresce, fica favorável para nascer, né, para renovação. Depois tem o movimento de crescimento, e tem uma agitação, tem essa energia do fogo, né? Esse elemento do fogo também, que tem esse movimento de subida, que se manifesta então como o verão, onde as coisas crescem. E na gente, esse movimento do verão, então, do fogo, ele se desdobra mesmo nessa vontade de se comunicar, de uma alegria de viver, né? E depois um movimento de um recolhimento, que é o que eles também vão falar, que é da colheita, né? Que se manifesta no como outono. Então, imagina, né? Nasceu, cresceu, chegou até a extremidade e depois não tem mais para onde ir, né? Depois que chegou no seu ápice, assim como o meio-dia. Então começa depois um retorno da extremidade para o interior. Então esse movimento de retorno se manifesta como outono na natureza, né? Onde daí a gente vê que as árvores começam. Essas árvores nativas, né, começam a perder as suas folhas, né? E tem um convite mesmo. A gente também às vezes pode até sentir um pouco de uma melancolia, assim, que é um movimento de interiorização. E depois do outono tem esse movimento de um recolhimento máximo também, que se manifesta como o inverno, que é profundo, né? E tem essa qualidade da água, né, de natureza fria. Então é um retorno. Quanto mais a gente se harmoniza com cada uma das estações, entendendo que o inverno, o dia, ele é mais curto, né? E a noite é mais longa, então a gente deveria dormir mais, acordar um pouquinho mais tarde, dormir mais cedo, acordar um pouquinho mais tarde. Por outro lado, na primavera já começa a amanhecer mais cedo, a gente acorda mais cedo e aproveita mais o dia. E os alimentos que vêm da estação também, de cada estação, né, também vão ajudar a harmonizar a nossa natureza. E assim a gente pode ir seguindo, assim, aproveitar esse movimento, né, de cada uma das estações, de se renovar, de crescer, de recolher, de aprender, né, de fazer essa colheita e o aprofundamento para renovar de novo. E assim por diante. Diferente daqui, onde no nosso calendário, né, que marca os inícios de cada estação, nos solstícios e nos equinócios, né, no calendário tradicional chinês, baseado no ciclo do Sol, os solstícios e equinócios, eles são o meio da estação, porque eles são o ápice, né? O ápice de cada estação é o solstício, são os solstícios e equinócios. E nesse pensamento chinês, nada começa no seu auge, né? Começa pequeno. Então, por exemplo, a gente está chegando próximo ao verão. Diferente daqui, que a gente vai considerar o verão ali como 20, 21, né, de dezembro, o verão, na verdade, nesse calendário tradicional chinês, ele vai começar em meados de novembro, ali por volta do dia 15 de novembro, onde já essa energia já começa então a crescer, crescer. E chega no seu ápice, né? O dia vai ficando cada vez mais longo e chega no seu ápice, que é o solstício de verão, o dia mais longo, a noite mais curta, e depois começa a retornar a partir do solstício, né? E esse calendário chinês, ele vai ter uma correspondência e importância no, na agricultura. Então, onde a gente tem o plantio, né, na primavera, o nascimento. Tem o crescimento no verão, tem a colheita no outono e o armazenamento no inverno. Então, dentro desse ciclo da agricultura, a gente também pode ver, né, de como isso é bem, tem então as suas peculiaridades dentro de cada uma dessas estações, mas que um depende do outro. Poxa, que massa ouvir a Regina falar sobre os ritmos de cada estação e de como esses ritmos não são exatamente iguais aos impostos pelo calendário. Os ritmos têm muito mais a ver com o modo como a gente incorpora as frutas e o clima em volta. E ritmo, essa palavra tão própria da poesia e da música. A gente conversa sobre Nempuku, Sato, sobre os haikais. Parece que a gente está numa conversa sobre o passado, mas é uma conversa sobre o presente. Esses dias, caminhando aqui pelo bairro, eu conversei com o Leandro, Zé, que também faz parte do CSA, como o Yuri. E o Zé me comentou comigo que ele encara o ato de plantar como um ato que faz parte do presente e mais, como uma espécie de tecnologia ancestral, como algo que também vai desenhar o futuro, uma espécie de programação. Vamos ouvir o Zé. Eu gosto muito de fazer essa analogia entre o planejar e o plantar uma horta ou uma agrofloresta como se vendo assim em toda aquela complexidade de categorias, né? De cada planta, extratos, ciclos. Eu acho que lembra muito como uma linguagem de programação. E é como se a gente fosse escrevendo essa linguagem na Terra, né, e não na tela, no computador. E é meio que como se a gente programasse, né, aquele plantio, né? Então a gente vai programar ali as posições, né, de todas as árvores, de acordo com os ciclos, os extratos, né, o que cada árvore e fruta vai tá dando em cada momento, né? E é muito interessante saber dessa possibilidade e de que hoje a gente tem o conhecimento por estudos, né, de que as florestas, tanto da Amazônia, da Mata Atlântica, elas foram plantadas pelos povos indígenas, né? Então, planejavam, né, pensavam e manejavam essa floresta, né? Então, é como se esse modo de plantar fosse uma biotecnologia mesmo, né? Como se a gente programasse, né? Como se nossos ancestrais tivessem programado, né, uma floresta. E é um saber que ele é muito aprimorado, né, através dessa troca, né, dos povos, dos seres com a floresta, né, e nessa simbiose o sistema foi ficando cada vez mais complexo e autônomo, né. Então, é como se um trocasse e ensinasse o outro, né? E é isso, nesses tempos atuais, onde a gente fala muito sobre a programação, a inteligência artificial, né, essa troca, e como um vai crescendo junto com o outro, eu lembro muito dessa relação também no plantio e no planejamento das, enfim, das hortas e das agroflorestas. Agora, uma colaboração especial nesse primeiro programa Próxima Estação. Direto do Japão, Júlia Rocha, poeta e editora da Écelo de Língua, lendo alguns haikais de Nempuku Sato. A lua se insinua na alvura perfumada do cafezal florido. Paguei a passagem com a carteira vazia, eu vou tomando sol. Trilha forrada de folhas, sem saber o leste e oeste. Japonês que chega aqui. Varrer folhas caídas usando uma pulseira, isso não é vaidade. A geada queimou tudo, até o cachorro vaga a esmo. Vocês não sabem como é especial ouvir esses haikais de Nempuku Sato na voz da Júlia Rocha. A Júlia é filha da Silvia, que participou desse programa. E ela, a Júlia, pratica os haikais com a mãe desde criança. E depois, como poeta e editora, publicou alguns livros da Silvia pela Écelo de Língua, uma editora criada por ela e que existe há 10 anos. A Júlia fez, de alguma maneira, a viagem no sentido inverso ao do Nempuku Sato. Eu queria agradecer vocês. A gente vai terminar por aqui o nosso primeiro programa, Primeira Estação. Foi muito bom caminhar com Nempuku Sato. Nempuku morreu no final da década dos anos 70, em 1979, com já mais de 80 anos. Consta, segundo Futaru Sato, filho de Nempuku, que ele conseguiu organizar uma comunidade de mais de 6 mil praticantes de haikai em todo o Brasil. Nempuku Sato. O que poucos sabem é que Nempuku tem um significado preciso em relação à agricultura. Nem significa pensar. Puku significa barriga. O nome do mestre é aquele que pensa com a barriga. Pois para o japonês, a barriga é, segundo Maurício Arruda Mendonça, folcloricamente a sede do pensamento. Por isso, quando alguém se encontra enredado por um problema, o conselho japonês é: pense com a barriga. Muitíssimo obrigado, queridos ouvintes. Eu queria fazer um agradecimento especial à Lia, à Marcela, ao Portal Sem Porteiras, a PSP, a Écelo de Língua, e até a próxima.